Você me prometeu apartamento Ipanema, iate Botafogo, se meter assim no esquema, contrato milionário, grana, fama e mulheres. A música não importa, o importante é a renda. Vale mais do que a minha dignidade. Um estranho chapinho na televisão, tudo isso ajuda pra minha divulgação. Isso quer dizer mais grana pra produção e pra mim. Você me comprou, pois seu talento à venda. Você me ensinou que o importante é a renda. Contrato milionário, grana, fome e mulher. Ajuda pra minha divulgação. Isso quer dizer mais grana pra produção e pra mim. Chega! Grana, fama e você. A minha renda!